andrecedesmoral.com.br. Meu patrão tem uma coisa. Cantar, nós canta. Agora tu não abandona um não, que eu tenho um pontuador do Mato Verde na minha pintura, meu patrão. E é de vai, viu? Bora, meu parceiro, Tiaguinho CD, Chefinho CD, Alisson CD. Vai sentar, vai sentar. A novinha, ela senta bem. Você vai sentar também, vai. Vai sentar, vai sentar. A novinha, ela senta bem. Você vai sentar também. Você sentou, ela quer sentar também. Você sentou, ela quer sentar também. Você, é bom sentar em cima daqueles cactos, né, do Sérgio? Curucu todinho. Você sentou, ela quer sentar também. Ai. Liga pra 9377-7077. Fala com o Bruno Pancada. 9885-5655. Meu parceiro Jordão Guimarães. Central Gol, papai. Tem que respeitar a melhor do Campina Grande. Vai sentar, vai sentar. A novinha, ela senta bem. Você vai sentar também, vai. Vai sentar, vai sentar. A novinha, ela senta bem. Você vai sentar também, vai. Você sentou, ela quer sentar também. Você sentou, ela quer sentar também. Você sentou, ela quer sentar também. Você sentou, ela quer sentar também. Ai. Segue lá no Instagram, arroba ponto gato preto. Marca no olhar que eu fico logo emocionado. Responde todo mundo, eu sou humilde. Taqueiro e modelo. Põe uns perfumes aqui do bom, quem quiser comprar os ossos e lemos, viu? O perfume é bom, é da fábrica Nhaca Pura.